Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Ainda se pode ter filhos na vida sem medo. Opa! Porque esse mundo é um brinquedo que não tem segredos. Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço. Eu quero viver meu poema de amor nos teus braços. Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim fiz pra nós dois um mundo assim, ainda se pode viver de amor. Apá, não bate no vinil. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Um abraço aí também toda a comitiva do grupo Os Melhores do Siqueirão. Meu amigo DJ Kleber Pará. Ele que comanda aí essa bagaça, né? Mas eu sei que um dia. Também um abraço pra Pedrita e a Edilene, as seguidoras do Cineral. DJ Neto de Amarindeua. Se eu canto triste é porque não tenho você. Com outras mulheres já não tenho o mesmo prazer. Saudade. Você chegava, seu perfume me embriagava. De sua boca eu ouvia ternas palavras. Se eu canto triste é porque tudo mudou. Você se foi, só saudade comigo ficou. Saudade, saudade. Em nossa cama, outro amor não consigo amar. E meu corpo reclama se alguém deita em seu lugar. Agora eu pergunto, meu Deus, se com quem ela está. Se ela é infeliz como eu na hora de amar. Ou será que essa outra pessoa me fez esquecer dos meus beijos molhados, meu corpo suado para lhe dar prazer. Meus beijos molhados, meu corpo suado, para lhe dar prazer. Uhul! Eita, saudade, Pai Dégua. G. Maurício, saudade. Lá em Barcarina. Simão! Se eu canto triste é porque tudo mudou. Você se foi, só saudade comigo ficou. Opa! Em nossa cama, outro amor não consigo amar. E meu corpo reclama se alguém deita em seu lugar. E agora eu pergunto, meu Deus, e com quem ela está? Se ela é infeliz como eu na hora de amar. Saudade. E avisando que a gente tá gravando o CD ao vivo. Outra pessoa. Hoje o negócio tá Pai Dégua. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Vejo em ti a paz que eu perdi. Oh, olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos esquecer o que sofri. Ai. Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Isso aí pro Nando Monteiro, lá de Salinas, já curtindo e recordando. Meu amigo Wilson Freitas e o Chorão. Oi! Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. O Edício vai parar no SAMU, hein? Eita! Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Olá, de Lúcia. Só mandar o pendrive, viu? E é saudade. DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Saudade. Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar onde todos se cumprimentavam ao passar. É saudade. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim. Sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim. Sempre assim. Um abraço aí pro Renan Furtado, lá em Mogi das Cruzes, São Paulo. Saudade. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor. DJ Neto. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. A Lilian assim, e o seu marido André Pé de Valsa. Esse casal tá dando valor. Hoje tá por aqui. Tá curtindo o melhor do baile da saudade. Saudade. Hoje quando acordei, lembrei você. E há muito tempo partiu, e eu triste fiquei. Hoje nesta canção, eu vou relembrar dos momentos que juntos passamos sob a luz do luar. Eu vivo recordando os seus carinhos, sonhando, vou seguindo o meu caminho. Sei que você, ao me escutar, vai sentir a saudade que eu sinto e talvez vá chorar. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Sei que nesta canção vou relembrar das promessas de amor que fizemos, talvez sem pensar. Eu sei que preciso de carinhos, cansei de viver sempre sozinho. Sozinho eu vi que a solidão é a melhor companheira pra quem não tem amor. E assim, eita saudade, Pai Dégua. Consegui. Chegando mais uma. Alma gelada. Alô, Carol, lá de Marituba. Basta o castigo que vens dando. Está pouco a pouco me matando. Canto esse soço contra canto. No entanto, queria ver, justo seria conhecer, quem vivo amar e adorar. A tua voz estou a ouvir. No entanto, eu queria a ti sentir. És tão cruel que mal te fiz. E mesmo sem te ver, sempre te quis. É teu prazer e eu sou pra te amor por ti. E te ame sem te ver, meu bem de mim. E bastaria que uma só vez te visse flor, depois morrer dizendo o melhor do baile da saudade. Um abraço aí pra Nath Salazar, lá de Marituba. Cultiva do Nego Saldi, sempre volume a mil, e hoje tá por aqui. É tão cruel que mal te fiz. E mesmo sem te ver, sempre te quis. É teu prazer que eu sofra de amor por ti. E te ame sem te ver, meu bem de mim. Curitiba, lá de Marituba, tomando todas hoje, né? Gostaria que uma só vez te visse flor. Sequência velha guarda. Hoje a quinta da saudade. Bendito amor. O DJ Neto de Ananindeua. Mais uma vez volto a escrever para dizer-te o quanto eu te quis. Nas tuas juras de amor eu sempre acreditei, mas agora vejo o quanto eu me enganei. É saudade. Mais uma vez escrevo a chorar. Tu nem tiveste pena de mim. Se existe um Deus lá no céu, um dia tu vais pagar. Todo pranto que eu derramei haverás de chorar. Ai, como é triste a gente viver amargurado na solidão. Sofrer calado faz padecer, dilacerando o coração. Ah, covarde! Simão! Escuta ao menos minha canção. Já que mais nada posso te dar. Um abraço aí também pro Kelson. A dor Kelson de Faial, né? Ilusão. Esposo da nossa amiga Nath Salazar. Mas de ti se tiver errado, corrige, viu, Carol? Quando eu morrer. E a gente tá gravando o CD ao vivo. Mas de ti. Hoje nosso show tá pai d'égua nessa quinta-feira. Quando eu morrer. Você recordando do outro lado. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. DJ Neto, o original. Só pra quem se garante. Bora de Lúcia. Vamos lá, galera. Agora sim, só no caque. Vai, o caqueado pai d'égua. Tá lotado. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Quero mandar um abraço, J. Frank Willi, tá sempre conectado, tá dando valor, né? J. Cristiano, saudade, ele, DJ Gabriel, comitiva do Bielson, lá no Pará, hoje recordando. DJ Neto de Ananindeua. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai, o caqueado vai ter agora. o Alisson já fazendo caqueado, né? Bora, o Alisson! Simba! DJ Nando de Amarindoa. DJ Nando de Amarindoa. Ahora que compre un caballito, ahora que compre un caballito, yo nací ya bien piquetera, andaré por todas las tierras para satisfacer mi vicio y en mi caballo religión. Me voy buscando amor. Y en mi caballo religión. Me voy buscando amor. Y en mi caballo religión. Me voy buscando amor. Cuando pase mi caballo, pacataca, pacataca. En mi silla piquetera voy en busca de muchachas y toda la que me encuentre me la llevo pa' mi casa. Pero de advierto primero que no me cele ni nada y me deje gustar la vida. Nunca vuelve y el vicio que me domina. Solo gente de las mujeres, por eso yo las persigo para darle mi cariño. Y me voy en mi caballo, pacataca, pacataca. Y cuando tenga 10 muchachos ya verán qué hacen conmigo. ¡Oh, bueno! Y en mi caballo relinchón. Me voy buscando amor. Y en mi caballo relinchón. Me voy buscando amor. ¡Eita! Pichima tá dando valor. Pero qué bueno. Alô, Daílton. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Y en mi caballo relinchón. Me voy buscando amor. Y en mi caballo relinchón. Me voy buscando amor. Mais uma. Yo soy como los vampiros que salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer. Yo soy como los vampiros que salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer. Vampiro, ¡Ana! DJ Neto, é só as porradas. O melhor do baile da saudade. Se você ainda pode pedir seu alô para o número 988-25-0476. Hoje o negócio tá pai d'égua. Por eso salgo en las noches en busca de una aventura, porque en la noche que quiero a la mujer con locura. Por eso salgo en las noches en busca de una aventura, porque en la noche que quiero a la mujer con locura. Vampiro. Comitiva recordando, curtindo só de boa. Comigo Wilson Freitas, já fazendo aquele churrasco. Simba! Lá no Zerão. Thank you.

das praias e o sol de Recife. Mas parecem coisas lá do céu. O melhor do baile da saudade. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. DJ Neto de Amarindeua. Em toda a cidade, quanta liberdade. Ah, como tem moça e a velha linda. Que coisa mais linda. Ah, como tem moça. Ai. Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça das telhas e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. DJ Maurício, saudade lá de Barcarena. Esse carinha tá dando valor. Tá curtindo, tá recordando só na manhã. Pois as praias. Eita saudade. E o sol de Recife. Vai! Mas parecem coisas lá do céu. Saudade. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol, existe toda uma cultura que ferve com o frevo. E que se cala e estremece sob o som. Sequência do rei virado. Existe todo um folclore esperando para ser explorado. E existe um povo maravilhoso que recebe o visitante com os braços abertos. Loverinha, você, o Bilene e a Vanessa. Hoje recordando. Saudade. Venha ver, meu amor, o que foi que você fez comigo. Eu não sei o que fiz pra poder merecer tal castigo. Veja bem, meu amor, essas marcas que trago no olhar. Tanta saudade, você não sabe, são marcas de chorar. Saudade. Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. Você foi para mim a razão, o caminho, a certeza, a paixão. Hoje é saudade, tenho vontade de voltar atrás. Quero tudo de novo, quero os dias, quero as noites ao teu lado. Quero fogo nos teus olhos, cheios de paixão. Quero as coisas mais simples, nossa casa, nossa rua. Nossa vida aberta, crua. Nossos filhos, nosso amor. Rafael Mix tá desde cedo curtindo a nossa programação. Até é a última, né, filho? Isso é o melhor do baile da saudade. 24 horas de muita recordação. Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. Você foi para mim essa paixão. Hoje é saudade, tenho vontade de voltar atrás. Quero tudo de novo, quero os dias, quero as noites ao teu lado, quero fogo nos teus olhos, cheios de paixão. Quero as coisas mais simples, nossa casa, nossa rua, nossa vida aberta, crua, nossos filhos. E aí? E o mais importante de tudo, nosso amor. Saudade. Hoje o negócio tá pai d'égua. Vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Saudade. 1 milhão de vezes não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. Porém o que dói ficar sozinho, sem flores colher, só colher espinhos, meu erro, já sei, foi amar demais, por amor eu parei, fui ficando pra trás. De vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. DJ Neto de Amarindeua. 1 milhão de vezes não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. Porém o que dói ficar sozinho, sem flores colher, só colher espinhos, meu erro eu já sei, foi amar. Sequência do Reginaldo Rossi. Fui ficando pra trás. Hoje nessa quinta-feira, ficando pra 22 trás. De dezembro. Você falou que vai voltar. Volta logo. Eu ando tão sofrido. Você falou que vai voltar. Volta logo. Eu ando tão sofrido. O melhor do baile da saudade. Eu tenho tanto carinho. Amor, amor amado. Amor, eu vou esperar. Amor, eu ando tão sofrido. DJ Neto de Amarindeua. Oi, volta, vem viver. Vem tirar. esse gosto amargo. Oi, vem me devolver o gosto de viver sem você, meu amor. Eu juro que eu não sinto nada. Que Cristiano, saudade. Acordando, tá curtindo, tá só de boa, né? Alô, Silas! Silas e o Marquinho, lá de Bragança. E o Marquinho de Altamira também. Oi? Eu tenho tanto carinho amor, amor amado. Amor, eu vou esperar. Amor, eu ando tão sofrido. DJ Neto, tia Marinela. Oi, volta, vem me ver. Vem tirar de mim esse gosto amargo. Vem me devolver o gosto de viver sem você, meu amor. Eu juro que eu não sinto nada. Oi, volta, vem me ver. Vem tirar de mim esse gosto amargo. Essa galera só de boa recordando. Oi, vem me devolver. Hoje nessa quinta-feira você é muito bem-vindo, legal? Sem você, meu amor. Você tá ouvindo o melhor do baile da saudade. Eu 24 horas de muita recordação. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. O que é que você quer? Que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado, bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Ser cantor é só dizer pra não morrer, meu único amor. Eu lavo que sou, você zelador de um prédio qualquer. Sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. É saudade. Diga o que você quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. Pra dançar agarradinho. Comitiva lá do Zerão, a galera do Todd. Eita saudade. Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino. Aprendo e te ensino. Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia e só lhe ver de dia pra você ser feliz. O que é que você quer? Que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado, bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Opa! E ser. Ser cantor é só dizer pra não morrer, meu único amor.

tá a fim de escutar e recordar no melhor do baile da saudade. Alô, DJ Neto! Solta som! DJ Neto, o original. Então bora castigar assim, ó. Numa noite fria, soluçando te dei meu adeus. Dos teus olhos o pranto caía, quando os meus lábios beijaram os teus. É saudade. Essa noite guardei por lembrança, como a noite mais triste da vida. Guardo ainda gravado na mente a nossa triste e cruel despedida. Longos anos passaram tristonhos, ao teu lado não pude voltar. Opa! Quando um dia morreram teus sonhos, pois te disseram que eu tinha um lar. Foi mentira o que te disseram, outra mulher jamais pertenci. Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? É saudade. Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Abraço aí pro DJ Evandro Rei. Também tá desde cedo, né? Bora, Evandro! Tomar uma só de leve. Eita, saudade. Longos anos passaram tristonhos, ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teus sonhos, pois te disseram que eu tinha um lar. Foi mentira o que te disseram, outra mulher jamais pertenci. Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? DJ Neto de Ananindeua. Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Chegando mais uma! Mais uma assim, ó. DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Nem mesmo a dor que eu sinto para esquecer, nem mesmo o pranto que um dia por ti derramei. Pai, tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Nem mesmo o calor de outros braços para eu mudar. Nem mesmo os dias que passam irão conseguir. Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Terei por castigo na vida lembrar-me de ti. O melhor do baile da saudade. Já implorei, eu já cansei de esperar. Eu já chorei, não posso me conformar. Tu não sabes quanto tanto por te derramei. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Saudade, saudade. Um abraço aí pro Joel. Alô, Joel. Seja muito bem-vindo. Sequência Velha Guarda. Gravando a segunda parte. DJ Neto de Amarindeua. Sabes quanto

deixar-me saudades, mas vá se arrepender. E se for a chorar, eu só vou te beijar e depois te deixar, para poder respirar e voltar-te a beijar e esperar o final. Sei que em breve virás, então vês me buscar. Vou até estranhar e me pôr a sonhar. Volta pronta pra mim, não adianta partir, pois mais tarde talvez não me vais encontrar e vai ser o final. Oi, DJ Cristiano, saudade. A fim de ouvir esse CDzão no Natal, né? Presença aqui. Ô, Cristiano, fica tranquilo que eu vou gravar esse CD. Vai ter a primeira e segunda parte, legal? Você é tudo para mim. E aí? Volta pronta pra mim, não adianta partir, pois mais tarde talvez não me vais encontrar e vai ser o final. Pois mais tarde talvez não me vais encontrar e vai ser o final. Esse é o melhor do baile da saudade, fazendo você recordar. DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Nosso amor passou tão de repente, sem um adeus, e eu fiquei tão sozinho aqui a lhe esperar. E agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte, pois os meus braços o seu corpo com paixão. Que saudade. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Fecha a sequência. Música.